Viciada em Sériecast, mas sou eu, Carolyn, ou Carol, acho que muitos de vocês conhecem. Bom, nós estávamos desorganizando e decidimos fazer um novo podcast, já que faz bastante tempo que a gente não tem um. Então, esse de hoje a gente se organizou, eu e o Felipe, e decidimos que falaríamos de três séries veteranas que estão em alta nessa fall season, estão bombando nessa fall season. E duas séries estreantes que estão também bombando por fall season. Nem que seja pelo lado negativo ou pelo lado positivo. Então, eu estou aqui com dois integrantes de uma série. Assim, eu tinha preparado uma brincadeirinha para fazer, só que acabou que só viemos nós três. Assim, se tivessem mais pessoas, eu ia fazer essa brincadeira. Eu ia falar que nós estávamos aqui com parte da manada que forma o Viciado em Série, os reviews do Viciado em Série. Mas então, nós estamos aqui com eles, então vou apresentá-los. Então, estamos aqui com o chato irritante do Felipe Félix. Oi! Sou eu. Não, sou eu. Eu acho, só tem uma coisa a acrescentar, só acho que quem fica três episódios sem ver Fringe é poser. Eu não sou poser, tá? Eu tenho vida, é diferente. Tá bom. Então, também estamos aqui com o Marco Antônio Freitas, que também é reviewer do VS. Marco. Ei, de novo aqui participando com vocês, dois. Se vocês não ficarem brigando muito, eu vou agradecer. Porque aí eu não fico separando briga, né? Vou tentar. Tá, a gente promete que tenta. Tá, mas isso se ele não começar. Então, pra começar, nós vamos falar de uma série que teve uma primeira temporada boa, uma segunda temporada não tão boa, mas agora ela voltou na terceira temporada com tudo. Então, nós vamos falar de The Walking Dead. Então, Felipe, você que está acompanhando a série, o que, que você está achando? Como assim, só eu tô acompanhando a série? Eu também, mas eu quero sua opinião primeiro. Tá bom. Então, eu tô gostando, tá bem dinâmico, eles estão fazendo o que eles não fizeram na temporada passada, né? Que é matar geral, colocar zumbi, uma série de zumbi onde eles não colocam uma zumbi pra matar é meio tensa. Né? E agora tem bastante zumbi pra matar, a trama tá bem interessante, não vejo furos que nem tiveram na primeira e na segunda, e também não vejo... Enfim, tá muito boa. Tá, eu tô gostando, tá... Já falei que tá dinâmica, né? Então, já. Tá bem dinâmica. Então, acho que essa é a palavra pra temporada, ela tá bem dinâmica. Tipo, eles estão matando sem dó, então a trama tá evoluindo, eles conseguiram que eu me importasse com os personagens, até com os que eu não gostava. Eu ainda não gosto da Andrea, mas de resto eu passei a me importar com eles. Nossa, vai falar dinâmica de novo? Não. Enfim, eu tô adorando a série, para ser sincera, assim, voltou de uma forma que me surpreendeu, né? Eu não esperava isso. E o Rick, gente, o Rick, ele tá fantástico, ele... Saiu daquele nível que ele tava antes, de cara bonzinho e tal, e tá matando geral mesmo e protegendo o grupo dele. Ele cresceu, né? Se deu conta da realidade desde o último episódio da segunda temporada. Ele se deu conta da realidade que eles estão vivendo. E assim, eu vou admitir uma coisa aqui. Eu chorei com a morte da Laurie. E eu não suportava a Laurie. Sério mesmo? Que bosta, mano. Você tá de zoeira, Carol. Não, mas eu chorei. Porque quando... Eu chorei de alegria. Quando o Rick começou a dar aquela crise, eu comecei a chorar. E eu chorei por causa dele, por causa do Carl. Porque, gente, ele é uma criança. Ele tem que dar um tiro na mãe, mesmo a mãe estando morta. Ali, naquele momento, o garoto deixou de ser garoto, sabe? Ele virou homem naquele momento. Isso acaba, congela o coração de uma criança. É, uma coisa que a gente tem que citar mesmo é a evolução do Carl. Desde da segunda temporada, desde o finalzinho da segunda temporada, ele tem evoluído muito. Tipo, ele é o mais, praticamente mais sensato dali do grupo, entendeu? Ele evoluiu bastante. E o fato de ele ter atirado na mãe dele, ele ter visto e enxergado que ele tinha que fazer aquilo, e ter atirado mesmo sendo a mãe dele, mostra que ele evoluiu muito. Ele não é mais uma criança, não. É, já deixou de ser uma criança. Até tem um, tá tendo uma. Tá flertando com a filha do Herschel. Pra mim, ela tá criando ele, sabe? Preparando pra quando ele ficar mais velho e ela pegar. Mais velho nada, velho. Vai rolar no próximo episódio, fica vendo. Como é isso? Tava na promo? Não, tô zoando. Não, e assim, uma personagem que eu tô adorando, adorando mesmo, é a Michonne. Normal. Cara, a mulher é fantástica. Tipo, ela é fenomenal. Na parte que ela. No episódio, acho que foi o final do oitavo, final do sétimo. Não, peraí, do sexto. Ela veio andando entre os zumbis. Isso. Ela tava com um cheiro e. Nossa, aquela cena foi Eles não perceberam. tão boa. Eu adorei aquela cena. Da hora foi o último episódio aí que ela. Todo mundo tentando ter. Eles se entraram numa casa, né? Que eles estavam indo lá pra cidade. Entraram numa casa e encontraram um cara dormindo lá. Aí o cara sacou a arma e ia atirar no Rick. Aí o Rick tirou a arma e ele saiu correndo. Do outro lado de fora tava cheio de zumbi. Ele abriu a porta. Aí ela meteu a espada no peito do cara. E depois o Rick e o Daryl simplesmente pegaram o cara, jogaram ele pra fora e usaram ele de isca pra fugir, velho. Fantástico, né? Eles estão bem diferentes, totalmente. Tipo, é o que aconteceria se não pensar duas vezes, entendeu? É, antes eles pensariam, não, vamos dar uma morte honrosa a este homem. Não, eles nem matariam. Eles falaram, não, vamos deixar ele viver, não tem nada disso. Ele atirou em mim, mas não tem problema. Deixa Tá, ele. mas aí vamos concordar aqui. O Shane fazia isso, todo mundo reclamava, né? O Aham. cara era o herói da série, o povo ficava de mimimi, né? Não sei o quê, que ele é muito mal e não sei o quê, não tem ética e blá blá blá, né? A gente tem que considerar que é o fim do mundo. Então a gente tem que fazer o que deve para sobreviver. Que Exato. ética já foi pro fundo do poço, cara, né? É mais ou menos É, isso. exato. E eles ficaram com aquela palhaçada acusando o Shane de erros que ele nunca cometeu. Enfim, é o fim do mundo, poxa. Tudo é válido a partir daquele momento. Fia, é olho por olho, dente por dente. Cada um se vê, filho. É, você Pois é. protege Tem de um dos essa, seus, não. né? É isso aí. Exato. Não, e. Ai, gente, só preciso comentar uma coisa. Vocês vão ficar mimimi, porque não tem nenhuma garota aqui. Mas o Daryl com o bebê é tão fofo. Ai, meu Deus. Não, o Daryl, ele é tão fofo. Ele é um cara bruto, né? Ele tem esse lado bruto dele. Mas você vê que ele tem um lado humano. Principalmente com a Carol, quando ele achou a Carol, que eu também não tava entendendo como ela tava morta, se ela tinha conseguido se esconder. Eu tava confusa. Eu demorei um tempo, assim, desde que eu assisti o quarto episódio. Foi o quarto, não foi que teve ela? Foi. Foi, Desde que eu assisti o teve ela. quarto pra eu assistir o quinto, demorei um tempo. Então eu fiquei meio confusa. Eu tava, não, mas ela não morreu, não, mas ela não morreu. E aí eu lembrei que ela tinha se escondido. E ele que achou ela. E eu achei assim. Ele é fantástico como pessoa, sabe? Eu adoro personagens. De todos os personagens, ele é o meu favorito, então. Eu só, tipo, não acho ele legal. Ele com a Carol, tipo, eu não suporto ela também. Pra mim é uma personagem inútil. É personagem até ela, o T-Dog, a Andrea, esses personagens que estão na série são personagens que pra morrer. É que nem os outros dois prisioneiros que entraram pro grupo agora. É, são pra morrer aqueles dois. Se bem que eu até gostei deles. São bons personagens. Agora, eles estão ali pra morrer uma hora. Quando eles quiserem fazer uma chacina, por exemplo, num season finale ou num mid-season finale, eles colocam eles no meio dos zumbis e quem morre são esses personagens, entendeu? Não são personagens que acrescentam na trama. Até tem um pouco de emoção entre a Carol e o Daryl, mas eu não. Pra mim não fede nem cheira. Não, em relação a Carol, por mim, se morrer também tanto faz. Eu digo o Daryl mesmo em si. E agora nós temos finalmente aparecer o governador, né? Cara, que cara doido, mano. Não, tipo, ele é um filho da puta. Ele é meio, tipo, sei lá, velho, ele é perturbado, o cara te guarda a cabeça em vidro e, sei lá, você olha pra ele e você vê, pô, o cara é bonzinho, né? Aí, tipo, do nada ele chega assim, no primeiro episódio que ele apareceu, ele falou, pô, tão falaram tanto que esse cara é vilão, eu não tava vendo nada de vilão nele, tipo, o cara ajudou, criou uma comunidade e tal. Aí, beleza, ele foi lá pro... encontrar uns caras lá, encontrou o exército e simplesmente matou eles. Eu falei, ah, até aí beleza, sobrevivência, né? O cara queria as armas, foda-se. Acho que até o Rick faria isso ou não, você chamaria pra se juntar ao grupo, mas... enfim. Aí depois, no final do episódio, quando mostrou as cabeças dentro do frasco, que ele fica sentado lá admirando elas, eu falei, vixi, o cara é perturbado mesmo. Não, essa cena foi no final do episódio... Foi qual episódio? Não lembro qual foi. Foi no segundo ou no terceiro. Foi o primeiro episódio que ele apareceu. Cara, aquele final dele olhando as cabeças, eu fiquei... gente, que homem perturbado. E a filha dele, né? Que ele mantém a filha. É, mantém a filha. E ele penteando o cabelo da filha, eu... E na hora que ele tava penteando, ele penteou muito forte e arrancou um pedaço da cabeça. Aí a menina muito virou perturbado. Pra atacar, né? É... ah, você arrancou meu cabelo, filha da mãe. Vai ver, ele tá procurando uma cura também, né? Tá, ele tá procurando Sim. uma cura. O clichê desgraçado esse. É? Não. Sempre tem um. E ele tem... ele tá tudo bem, ele tá procurando a cura e tal, mas eu tava esperando que a esposa dele aparecesse. Que é como zumbi, mas eu acho que morreu mesmo. Só a filha dele. Mas ele... ah, eu acho que a esposa dele é uma daquelas cabeças. Eu também acho. Pelo que eu olhei pelas cabeças, assim, eu considerei essa ideia também. Mas ele é um cara que... ele mata sangue frio, ele não se importa. E passa aquela imagem toda de homem bonzinho. E a Andrea, né, idiota, caiu no joguinho. Não, ela é uma vaca. Ela libera pra qualquer um que pisca pra ela. Primeiro foi o Shane, né, agora o... É uma vadia. É o fim do mundo, as pessoas têm necessidades. Claro. Né, só tem... vai tu mesmo. É basicamente isso. Não, mas assim, eu fico admirada com a atuação do ator que faz o governador, eu não lembro o nome dele agora, porque ele faz perfeitamente bem. Você cai na carinha boazinha dele, você cai no jogo dele, e depois que você mostra realmente o outro lado. Você fica com medo. É, e que nem quando ele foi interrogar... vai, Felipe, me completa, qual é o nome dela? A Meg. Ele chegou de uma forma, né, bonzinho e tal, tirou as mãos, abertou as mãos dela e falou pra ela que era só ela dizer o local, e aí depois que ela se opôs, ele foi lá e ameaçou, né, um estupro a menina. Isso, e depois ainda levou ela até o Glenn, colocou uma arma na cabeça do Glenn, ela falou, e tipo, depois do nada, ele chega e abraça ela, e chama de Honey, boy, hey, baby, beija a testa, e tipo, que cara perturbado, mano. Vai ver, ele tá pedindo desculpa, tadinho. Não, assim, eu tipo, eu faço você passar por uma pressão psicológica, mas depois eu me desculpo por ela e tudo certo, fica por isso mesmo. É, ué. Aí a gente pode ser amiguinho, né, e vocês podem ficar aqui na minha cidade. Mas ele claramente tá com medo do grupo do Rick. E o que aparentemente vai ser a mid-finale, que é o pessoal do Rick, né? O Rick, né? O pessoal. Uhum. Versus os militares do governador. Isso, invadindo a cidade pra buscar o Glenn e a Meg. E eu quero ver como é que vai ficar a situação de Merle e Daryl. É, então, até tem na promo, no final do episódio, até tem um trecho que o Daryl fala, mas ele é meu irmão, aí o Rick fala, mas a gente precisa de você. Aí eles entram invadindo lá e foda-se. Acho que o Daryl vai ficar do lado do... sim, o Daryl, eu acho, acredito também que ele fique do lado do Rick, mas a questão é o Merle. Eu não sei se ele realmente vai ficar do lado do governador, entende? É, tem essa. Mesmo que ele seja aquele cara que ele é, né? Porque ele é um filho da puta. Da uhum. Jazz. Você nota que ele tem um certo cuidado especial pelo Daryl. Sim. E desde que ele era pequeno que ele cuidava do Daryl. Então a questão é, será que ele vai ficar do lado do governador? Será que ele vai tentar tirar o irmão daquela bagunça toda e, sei lá, se isolar com o irmão? Ou será que ele simplesmente... vai ficar mesmo do lado do governador e, tipo, dane-se meu irmão, sabe? Se for pra te matar, eu vou te matar. Não, acho que não. Porque até o governador perguntou no final do último episódio se o Daryl e o Meryl iam ficar indo de qual lado. Porque ele falou, é seu irmão do outro lado. E sangue é sangue. Aí ele falou, que lado você vai ficar? Aí o Meryl falou, vou ficar do seu lado, vou ficar do lado daqui. Só que, tipo, isso já deu a entender que ele não vai ficar do lado. Na hora do pega pra capar, ele não vai. Ele vai ver o irmão dele e não vai atirar no irmão dele. Mas assim, eu acho que o próprio governador não acreditou muito. Com certeza, Pela o cara. cara que ele fez no final, pelo close que deram no rosto dele no final, ele não caiu muito nessa ideia. Sim. Se bem que o autor ele faz tão bem o governador que não dá pra você ver o que ele. Pela cara, o que ele tá pensando, entendeu? O cara é meio. Sei lá, tipo, ele consegue esconder tudo, é bem tenso. E falando em atuação, a atuação do Rick também, do ator que faz o Rick, que não sei o nome dele, tá. Aquele episódio mesmo que a Lore morreu, que você falou que você chorou com a reação dele. A reação dele foi foda, tipo, bem aquilo ali mesmo. Não, e a reação dele depois, no Isso, episódio é. 5. No episódio posterior, que ele simplesmente entrou na prisão e saiu matando zumbi, saiu matando tudo e ameaçando o Glenn, foi foda. Nossa, aquela cena foi, putz, fantástica, cara. Eu fiquei, gente, esse é o Rick que eu queria ver. E foi fantástico, entrando e, tipo, dane-se, sabe? Assim, o Rick que eu queria ver em relação à reação. E o Glenn, nossa, a gente vê a evolução do personagem, né? Que ele começou daquele jeito, simplesmente, e não tão forte. E ali, sendo interrogado pelo Morrow, ele permaneceu e conseguiu matar o zumbi, mesmo amarrado na cadeira. Então você vê a evolução que o personagem teve desde o primeiro episódio até agora. E é incrível, assim, como ele Sim, cresceu, como ele mudou, como ele se fortaleceu. ele tá. Ele ficou fodão também. Aliás, o grupo se fortaleceu num todo, né? Até. Só porque assim, no grupo original sobrou quem? Ele, o Rick, o Carl e a Andrea que não tá com eles. E Daryl. a Carol. E o Daryl. E tipo, eles, você vê que tipo, eles estão unidos, entendeu? Não é um grupo qualquer, ou tipo, se você vê um cara. Tanto é que eles voltaram para buscar o Glenn e a Megan, né? Exatamente. E eles voltaram até para buscar o Meryl lá no começo da primeira temporada, mas ele não estava. E agora ele tá com sede de vingança do Rick. Então, Marco, agora você pretende voltar a ver a série? Não. Não, Chata é uma você. coisa que eu disse pra vocês antes, o pessoal sempre tá elogiando a série, sempre um episódio é melhor que o outro, mas eu já não caio mais nessa. Eu me decepcionei muito com a série no último ano, principalmente por causa da expectativa que eu criei, e eu não quero ter isso de novo, não. Eu larguei e não pretendo ver tão cedo assim, não. Principalmente se você considerar que a série vai ficar por muito, mas muito tempo mesmo no ar, né? Então. Vai mesmo. Isso que Essa me série aí. preocupa. Essa série vai ficar, porque a audiência dela pra TV a cabo é quase a audiência de TV aberta. Ela, às vezes até passa, dependendo do canal. Tipo, a audiência dela destrói a audiência da CW. Então. Pô, cara, qualquer coisa destrói a audiência da É, CW. então. Até a TV Cultura aqui do Brasil destrói a audiência da CW. Exatamente. Mas, enfim, a audiência dela é muito boa e a série tem muito potencial de venda, entendeu? Então, cara, eles não vão ficar. Eles não, essa série tem não vai ter no mínimo 9 temporadas. Isso Pois me é, esse é o preocupa, porque vai problema. acabar ficando uma merda. Vai, porque eles vão fazer o quê? Tipo, eles vão seguir o quadrinho até. Se for seguir o quadrinho, beleza. O quadrinho tem muita história para contar, pelo que eu sei. Mas mesmo assim, não vejo um conteúdo para 9 temporadas. Vai ficar saturado. Como toda a série que tenha 9 temporadas. Calma, Entendeu? tem séries Ué. que permanecem boas depois de 9 temporadas. Me diz uma. Ué, deixa eu ver. Tem uma que tá na oitava temporada e continua boa, que é boa, mas então. Qual? 30 Rock. Bônus, The Rock tá na sétima. Ah, Bones, tá. É que eu não assisto Bones, eu não sei. Tá vendo? Então. Mas. Porque 30 Rock, se você fala. Você também tá suspeita pra falar de Bones e 30 Rock, porque você é fãzaça das duas, então. Mas eu sou uma fã e eu sei falar que o negócio foi ruim, tá? Bom. Eu também, eu gosto muito de The Walking Dead, sabe? Mas, assim, na segunda temporada foi uma coisa. Foi uma decepção. E eu falei que foi uma decepção. A segunda, eu digo até metade da primeira. Os dois últimos episódios da primeira que caíram. Exato. Eu Aí a acho. segunda temporada toda foi ruim, muito ruim. Muito. Muito. E acabou... Só no último episódio que eles levantaram a série. Foi essa a razão de fazer com... deixaram os cliffhanger e fizeram bem o episódio final. Uma forma que deixou todo mundo curioso. Então eles conseguiram levantar no final o público. Então, sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o problema era o roteirista, o showrunner principal. Porque foi ele sair que a série deu um up. Porque assim, ele saiu na metade da segunda temporada. Só que os episódios, os roteiros, a maioria tava tudo pronto. Então os caras que ficaram só tiveram que continuar o que ele deixou feito. Eles pegaram mesmo pra fazer a partir dessa terceira temporada. Então pode ser que... Acho que esse roteirista é... Se bem que elogiam bastante o trabalho dele. Eu não sei que trabalho que ele fez que elogiam, mas eu não gostei do que ele fez em The Walking Dead. Eu só ia falar que o problema talvez realmente tenha sido o roteirista. É, porque os roteiros da segunda temporada estavam uma bagunça. E os personagens parece que eles faziam uma ação e logo depois questionavam essa ação. Por exemplo, a Lori pedindo pro Rick matar o melhor amigo dele e no final ela meio que se arrepende disso. Acho um absurdo o Rick ter feito aquilo. Exato. Foi uma bagunça. Mas de qualquer forma é uma personagem... De qualquer forma, ela era uma personagem complicada, né? Não, ela é uma personagem de merda. Ela é contraditória, chata pra caralho e mereceu morrer do jeito que morreu. Pois é. Também tem o fato daquela questão que eu já tinha dito antes, né? Que todos criticavam as atitudes do Shane só pra depois refletirem o personagem que o Shane era no Rick, no final. Então, pra mim, isso não mudou nada a série. Só trocou os personagens, entendeu? É, então, o Rick virou o Shane... Só que com a aceitação do grupo. Pois é. Entendeu? Exato. Porque o Rick, ele faz o que faz pelo bem do grupo. Até no final da segunda temporada, ele fala que isso não é mais uma democracia. E todos pareciam que iam se virar contra ele. Aí começou a terceira temporada com alguns meses de... Deram pular alguns meses. E todo mundo confia no Rick. Por quê? Porque ele levou... O grupo até a prisão, ele invadiu a prisão, ele deu um lugar seguro pro pessoal, pro grupo. O Shane faria a mesma coisa, só que o Shane ele é mais esquentado, entendeu? E exatamente, o Rick ele tá fazendo o que o Shane faria, só que é isso, ele tem a aceitação do grupo, aí o grupo tá todo mundo aprovando as atitudes do Rick, entendeu? É porque assim, eles viam o Shane fazendo o que fazia, mas quem era o líder do grupo, teoricamente, era o Rick. Então quem tinha que fazer isso era o Rick, não o Shane. Aí eles reprovavam o Shane. Só que agora o Rick tá fazendo, aí eles aprovam o que o Rick tá fazendo. Não tudo. Tem algumas coisas que eles reprovam, mas eles não são loucos de falar. Porque o Rick, se fosse falar do jeito... Teve uns episódios aí, se você falasse qualquer coisa pra ele... Tem até uma parte que eu achei foda, que a Lori foi conversar com ele, ele virou pra ela e falou, você quer conversar? Vai conversar com o Herschel. Uh-huh. Eu tô ocupado. Uh-huh. Não, ele realmente... Ele mudou totalmente. Eu acho que em parte também ele ter que matar o melhor amigo, ele ser traído, tudo isso também altera assim o ser humano, né? É, faz o ser humano acordar pra realidade. Eu até fiquei com medo de que quando a Lore morreu e nasceu o bebê, ele ia ficar menos B10. Ele não tá, ele tá mais molenga, não tá aquele Rick maníaco que ele tava nos últimos dois episódios. Mas, tipo, ele pelo jeito ele continua B10. Ele não pensou duas vezes em jogar o cara pros zumbis e foda-se. Porque se fosse o Rick de antes, ele ia falar, não, vamos deixar ele aqui, vamos tentar salvar ele, vamos tentar carregar ele, não sei o quê. Ele ia fazer isso, entendeu? Nesse não, ele não pensou duas vezes. O cara não tava morto. Ele levou uma espadada no ombro, tava tecnicamente morto. Mas ele falou, o cara já tá morto. E jogou lá pros zumbis, come e eles fugiram pela porta de trás. Bom, exatamente, ele mudou. Mas enfim, vamos pular pra outra série, senão a gente vai ficar aqui a vida inteira. Então, gente, agora nós vamos falar de Once Upon a Time. Quem vai comentar comigo é o Marco. Então, Marco, por favor. O que você tá achando da série? Então, a série tá boa, mas tem algumas coisas que estão me incomodando, viu? Acho que principalmente essa coisa deles misturarem muitas mitologias, muitas histórias, e acaba fazendo uma farofa, uma bagunça lá que Eu não sei se eles vão fazer tudo aquilo ficar muito coeso, sabe? Se eles vão dar conta. Isso, isso. Porque, tipo assim, eles começaram com aquela história do Aladdin, que na verdade não tem nenhuma relação com contos de fadas de verdade, entendeu? Mas até que foi uma sacada legal, ele era o espelho da Regina e tudo mais. Foi interessante. Depois veio e misturaram com Alice no País das Maravilhas. O conceito de viagem entre os mundos também é interessante, mas eles poderiam fazer isso com outros personagens, entendeu? Uma bruxa qualquer, um mago, sei lá, enfim. Agora misturando a história do Peter Pan, né? No caso a gente tem o Capitão Gancho agora, que pode ser um vilão legal, mas eu também não gostei, assim, de ter misturado a história, entendeu? E o pior de todos é o Dr. Frankenstein aparecer do nada na série. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Pra mim foi absurdo aquilo. Acho que foi totalmente do nada. Foi uma forma deles explicarem a situação da Regina, né? Com o Daniel. Ah, mas devia ter outra forma. Não precisaria viajar tanto assim, entendeu? Ficou meio estranho, sabe? Eu achei que ficou estranho. Muita gente gostou do episódio e da história e tudo mais, mas eu achei meio absurdo, entendeu? Mesmo porque Frankenstein é ciência. Ele não ia usar um coração com mágica e... Pra mim ficou meio absurdo. Sei lá. É porque... Eu vejo assim, pra mim a ideia toda geral de Once Upon a Time é desconstruir o que já está construído. É basicamente isso que eles vêm fazendo desde a primeira temporada, desconstruindo os contos de fadas. Então eu vejo dessa forma, eles estão desconstruindo toda a história que a gente vem vendo desde que nós somos crianças, né? Desde que nossos pais são crianças e por assim, por aí vai. E eles vêm desconstruindo tudo isso e montando uma história nova que englobe todos esses personagens, todas essas pessoas, esses personagens que a gente tá acostumado há anos. Então, assim, eu gosto dessa ideia da desconstrução. Eu gosto dessa ideia porque eu acho é uma ideia um tanto... É uma ideia original, entende? Não. Então, acho... É uma ideia original, sim, entendeu? Mas, assim... O mundo de contos de fadas é muito vasto. Ele tem muitos personagens que a maioria das pessoas ainda nem conhecem, entendeu? Eles poderiam usar muito disso, muito dos conceitos que existem lá dentro pra construir uma história bacana, entendeu? Eu só achei meio absurdo esse lance deles pegarem histórias que estão muito longe dos contos de fadas e trazerem pra série, entendeu? Ficou uma coisa meio... que eu achei meio mal feita, sabe? Misturando os mundos. É, tirar do nada. Então, assim, é muito mais aquela questão da adaptação dos contos da Disney, então eu não vou ficar impressionado se Jack Sparrow aparecer lá de repente, entendeu? Do que desconstruir mesmo os contos de fadas que a gente conhece, sabe? Assim, tem detalhes interessantes, por exemplo, aquela questão da Branca de Neve ser uma personagem mais forte, né? Uma mulher que vai pra luta e, né? E tudo mais, uma fugitiva. A história de Chapeuzinho Vermelho foi uma das coisas mais incríveis que eu vi nesses últimos tempos. Nossa, adorei. Pra mim então, foi assim, a melhor história até agora contada em Antônio Taylor. Foi a melhor sacada que eles tiveram também. A questão da Bela e a Fera, né? Que a Bela se apaixona por aquele doente que tem um nome impronunciável. E... Rumpelstiltskin. Pois é, então foi interessante essas questões, entendeu? Só essas histórias mesmo que me desanimaram um pouco da série. Não vou largar tão cedo. Eu já larguei uma vez, mas voltei e até gostei da história e tudo mais. O Capitão Gancho, mesmo estando meio solto ali, ele parece um vilão interessante e tudo mais. Principalmente com a Cora agora, vai ficar interessante. Ah, é porque você não viu o episódio 8 ainda, não é? Não, não viu o episódio 8. Quando você vê o 8, eu só vou te dizer uma coisa. Eu tenho pra mim que ele vai ser um puta vilão, entendeu? Ele vai se juntar, eu acho assim, que ele junto com a Cora, cara, vai aterrorizar. Porque na minha teoria, isso é uma teoria, na minha teoria todos eles vão voltar juntos pra sua luta. Ah, sim. Eu acho assim, que na hora que, não sei, a Emma abriu o portal, a Cora abriu o portal, não sei. Na hora que abrir vai passar todo mundo e vai começar o terror na cidade. Eu tenho isso pra mim. Oi, pode ser uma ideia bacana também, inclusive jogar o terror na cidade mesmo. Até fica uma coisa mais realista, assim, que pode ser interessante, sabe? Principalmente, na hora, né? É, principalmente pelo fato de que eles não podem sair de lá, entendeu? E os vilões todos chegam lá e vai botar pra quebrar mesmo, entendeu? É uma ideia bacana, entendeu? Ou seja, a série tem potencial pra fazer essas histórias interessantes assim sem viajar demais, entendeu? Uhum. E é isso que é um pouco decepcionante, entendeu? Que ela dê essas viajadas, sei lá, esses roteiristas da série parecem ter fumado maconha antes de escrever certos roteiros lá. Vida. Pois é. Então, assim... Ele escreveu escritores eram roteiristas de Lost, eu já não duvido da maconha no meio. É, né, porque Lost também era meio viajada, mas enfim. Então assim, a história tem bastante potencial, só não gostaria de ver muito dessa questão, entendeu? Misturar histórias, muitas histórias que não tem muita relação ou nenhuma relação umas com as outras, entendeu? E isso é que decepciona um pouco na série. Pode ser até que, por exemplo, pra gente agora, no momento, pra você, no caso, na forma como foi introduzida agora, pode não fazer sentido, mas pode ser que mais pra frente tenha uma razão pra aquele personagem estar ali. Uma razão maior do que pra explicar uma outra história, entendeu? A gente também não sabe o que tá vindo por aí. É, mas assim, eu falo por mim, eu sou um cara que cresceu lendo contos de fadas, entendeu? Eu ia pro recreio na biblioteca e pegava aqueles livros gigantes e ficava lendo enquanto os outros alunos estavam brincando, entendeu? Então assim, eu gostava muito dessas histórias e elas são muito ricas, os personagens dela, a mitologia é muito rica, sabe? Você pode introduzir demônios, a questão dos gigantes, daqueles caçadores de gigantes que a gente viu em um dos episódios atrás também. Tem uma história mais vasta do que João e o Pé de Feijão, entendeu? Tem bem mais coisas envolvidas. Então assim, eles podem usar isso, entendeu? Pra mim, eu não vejo sentido de ter que buscar referências tão longe. Como na história de Frankenstein, por exemplo. Frankenstein é um monstro da Universal. Um livro, eu não sei exatamente assim. Só sei que não tá relacionado aos contos de fadas, entendeu? Eu acho que não precisava disso. Eu também, ele não tá realmente relacionado aos contos de fadas, eu só assim, eu só levei mais na boa a história deles pelo fato de que o Hulk explicou sobre o fato de ter outros mundos. Quando ele falou aquilo, eu falei, tá, então tá, ele tá ali, ele entrou na história, beleza, é compreensível, ele viajou pra Floresta Encantada, tentou ajudar a Regina e foi por essa razão. Aí ali eu fiquei mais assim, de boa com a história, né? Mas assim, pois realmente não faz parte daquele universo. É um personagem que ele é de outro mundo. É até o que ele fala, né? Do mundo que eu venho, a gente tem uma força maior, um negócio assim, não é magia. Ele fala que é ciência. Pois é, eu acho que foi desnecessário, apesar dessa explicação. Essa explicação funcionou muito bem na questão de misturar a história com a Alice no País das Maravilhas e o Chapeleiro Maluco lá, né? Uhum. Eu achei o personagem dele foi bastante interessante. Eu até gostaria de ver mais dele na série e tudo mais. Ou até mesmo que eles fossem pro Mundo das Maravilhas, por exemplo. Eu acho que seria interessante trazer aqueles personagens lá. Poderia até funcionar. Seria muito bom trazer aqueles personagens. Pois é. O pequeno relance que a gente teve da Rainha de Copas me pareceu interessante. Ela cortar a cabeça dele e ele continuar vivo e tudo mais. E tem toda aquela curiosidade pra saber quem é a Rainha de Copas. Pois é. Dá uma história interessante, entendeu? Mas talvez você tá sabendo que vai vir essa história aí, né? É, talvez pro o episódio 9 se chama Rainha de Copas. Ah, eu não vi o nome do episódio 9. Se eu não me engano, esse é o nome do episódio que eu vi. Não vi a promo, mas eu vi o nome da promo, entendeu? Uhum. Então assim, pode ser interessante trazer essa história mais futuramente. Eu só não gostaria de ver isso novamente, entendeu? Porque daqui a pouco a gente vai estar viajando por Nárnia, vai ter o Jack Sparrow navegando lá e, sei lá, batalhando com o Capitão Gancho, talvez. Então... Não, mas aí seria muita viagem, aí seria muita maconha. Mas né, a gente não pode descartar, felizmente. Se fosse J.J. Abrams, eu até falaria, pode ser que aconteça, mas não acho que... Eu não acredito, pelo menos, que chegaria a vir Narnia, assim. Uma coisa que eu tô achando muito interessante é como a relação da Emma com a Snow tá, sabe? E eu tô gostando dessa construção da relação delas duas. Uma cena específica que eu gostei muito, foi a cena do que a Cora aparece e tal, queimou o armário e tá, ela some. Aí a Emma fala, conversa com a Snow e fala que agora ela compreendeu. Ela passou tanto tempo com raiva, mas agora compreendeu tudo que ela abriu mão por ela. E eu achei que muito legal. Muito bonita a relação de mãe e filha que elas duas têm, apesar de que a mãe é mais nova que a filha, né? Isso é interessante. Realmente é um atrativo da série ver como essa relação vai ser construída. Depois tem o pai dela também, né? Exato. Os dois poderiam ter a mesma idade. E aquela questão deles ficarem presos no tempo, perder toda a vida que a filha teria e tudo mais. É uma história interessante também. E isso é que atrai a gente também na série. A questão é que tem os personagens lá, você se envolve com a história deles e tudo mais. Não, e foi justamente, teve uma review minha que eu tava comentando sobre esse fato, e eu falei, Once Upon a Time se trata de uma série de amor, e amor é o amor familiar. É um amor de família, familiar não, é um amor de família. Você vê a Regina com o pai, a Regina com o Harry, o pai, o Harry, o filho, o Chapeuzinho Vermelho, a Red, como é que é o nome dela no Starbrooker? Não lembro agora. Enfim, a dela com a Granny, a do Rumpelstiltskin com o próprio filho, que até agora não apareceu também, e agora tem a Belle na situação, ela voltou, mas tem uma relação ali também. E a série toda envolve amor. A série toda fala disso, dessa força poderosa, que é o que a gente também costumava ver nos contos de fadas, mas eu acho que o mais forte em tudo é justamente esse amor entre uma família, que praticamente todos os personagens têm, passa por essa mesma linha, né, de história. E a própria rivalidade entre mãe e filha entre a Regina e a Cora. Então eu acho assim que a série foca muito nisso, é uma coisa que eu adoro na série, justamente. E se a Cora for pra cidade, vai ter uma relação interessante entre ela e a Regina. De que lado a Regina vai ficar, né? Porque ela tem o filho dela, tem o... eu esqueci o nome do moleque, me ajuda. Ah, o Harry. Isso, ele. Então, tem a relação dela com ele, a mãe dele mesmo, a Emma, também tá no meio. Enfim, eu queria saber... Opa! Mas enfim, continua no final. Eu queria saber como a Regina vai ficar nesse meio, sabe? Se ela vai passar pro lado da Emma ou se ela vai ficar do lado da mãe dela e tudo mais, entendeu? Eu acho que vai ser interessante ver isso. Eu acho que ela vai entrar num super conflito, até porque a personagem tá toda numa mudança agora, essa questão dela tá fazendo tudo pelo filho, tentando amar de forma correta, né? E tá. Ela tá toda numa mudança, então, e tem toda aquela questão dela ter matado, entre aspas, a própria mãe, né, que ela não matou, mas tem toda aquela questão da culpa dela também. Então eu tô imaginando quando ela der de cara com a Cora, sabe, como é que vai ser, e agora, porque a Cora quer vingança e ela quer redenção, né? Exato. Então vai ser um super conflito. Eu até comentei numa das reviews que eu falei, pra mim a grande vilã da história é a Cora, não é nem, também não é o Rumpelstiltskin, porque o próprio Rumpelstiltskin também tá tentando mudar por causa da Belle. Então eu acho que ela vai ser a grande vilã da história, a rainha, a verdadeira, entre aspas, rainha má da história, sabe? Então, vai ser interessante ver isso. Vamos guardar os próximos episódios aí pra ver, né? Agora a série vai entrar em um hiato depois do episódio de hoje, não é? Se eu não me engano, é assim. Eu achava assim. Seria muito interessante se eles encerrassem de uma forma, sei lá, a Cora voltando pra Starbucks, aparecendo em Starbucks. Eu acho que seria muito legal se eles encerrassem assim. Super cliffhanger, mas eu não tenho certeza se eles vão fazer isso. Pelo andar da carruagem. Seria bacana ter esse suspense justamente antes desse hiato enorme que a gente vai ter aí pela frente, né? Acho que seria bacana também, mas só guardar mesmo. A expectativa seria em nível máximo, né? Pois é, porque na verdade agora, provavelmente depois desse hiato, só volta no ano que vem, né? Então um mês pra gente especular sobre os rumos da história a partir de agora. E, assim, sobre o Once Upon a Time, eu também tenho que comentar a mitologia que eles criaram em torno da Aurora, né? Onde ela ficou enquanto estava dormindo e tudo mais. Foi uma sacada interessante também. Uhum. Entendeu? Eu também achei. Achei, assim, muito boa a mitologia que eles... A forma como eles desconstruíram a história da Bela Adormecida e construíram na série. É, e é uma das poucas histórias agora que terminaram em tragédia, como nos contos de fadas mesmo, né? Porque o príncipe encantado dela morreu, na verdade. Ela podia morrer também, não suporta o personagem. Mulher chata. Eu não sei, ela parece aquela coisa meio mulherzinha mesmo, né? Porque as outras são... A maioria das mulheres da série, elas são fortes, elas vão pra luta e sei lá. Você vê aí a vovozinha, por exemplo, carregando uma espingarda pra cima e pra baixo. Eu adoro a Granny, sério, adoro. Acho um personagem assim muito boa e é divertida. Aquele pois jeito é. Dela, você vê uma senhora carregando uma espingarda, como você não vai se divertir com isso? Pois é, então todas as mulheres da série, ela tem esses perfis fortes, entendeu? De mulheres fortes que vão pra luta e tudo mais, entendeu? É, quando você quando você não vê isso nela, você meio que estranha, né? Porque ela é mais dependente e tudo mais mesmo. Então acho que essa estranheza é normal. Mas mesmo assim, acho que isso vai ser melhorado à frente. Espero que seja melhorado à frente, né? Vou deixar curioso agora pelo episódio 8. Será? Será? Vamos ver. Vou te deixar curioso pelo próximo episódio. Será? Será? Depois você vem comentar comigo. Tá bom, então. Bom, acho que é isso, né? E deixa eu só comentar que o Felipe, ele, enquanto a gente tá gravando, ele escreveu aqui que já já aparece um Pokémon em Once Upon a Time. Podia deixar essa passar. Ah, tá. Bom. Mas já já vai aparecer mesmo, do jeito que vocês estão falando. Eu não duvido não, viu, Felipe? Seria interessante, né? Aparecer o Ash lá, o Pikachu. E mais quem, gente? É. Como é o nome daquele dos irmãos? A equipe Rocket. Isso, a equipe Rocket. Pô, eu adorava. Enfim. Mas vamos encerrar com falando aqui de Once Upon a Time pra gente falar de uma série que está simplesmente fantástica na sua última temporada, o que é uma pena. E agora podemos todos debater, porque todos assistem a série, é a queridinha assim da equipe do Viciado em Série. Então vamos falar de Friends. Melhor parte, né? Chegou? Yes! Pra mim, a melhor parte é falar de Friends. Bom, eu acabei de assistir os episódios, mas vou deixar vocês começarem. Poser. Tá. Felipe, cala a boca. Eu acabei de assistir porque eu tive, como eu falei, eu tenho vida. Então, vou deixar vocês começarem. Qual de vocês dois gostaria de começar? O que dizer de Fringe, né? Última temporada, tá todo mundo muito triste, mas também não tá todo mundo muito feliz porque eu vejo muita gente criticando a atual temporada, né? Não vejo por que tem gente que tá falando que tá flopadinha, ouvi comentários desse jeito. Enfim, eu não tô achando que tá flopado, tô gostando da temporada, como gostei de quase todas as temporadas de Fringe, acho que só não gostei dos primeiros episódios, depois foi uma, virei fã desde foi, enfim, gostei de todos os episódios, dificilmente teve um que eu não gostei, então eu gosto de Fringe. Se tá ruim, eu vejo, entendeu? Mas eu não vejo que tá ruim, pra mim tá bom, sim. A temporada tá começa lenta, como toda temporada de Fringe é lenta, mas agora nos últimos episódios já começou o ritmo aumentar com o Peter virando um observador. Se é que ele vai virar um observador, né? Exatamente. Tudo indica que sim, mas eu não sei, até o Marco comentou que ele achava que não, eu também acho que não. Eu acho que ele vai virar, ele vai chegar perto de se transformar em observador, mas... Aí vai encaixar com uma outra teoria que eu tenho, que a Eda não morreu, entendeu? Porque eu acho que o Capitão Windmark, ele realmente ele salvou ela, porque ele quer, por não custa nada, porque ele quer descobrir por que ela consegue bloquear os pensamentos deles, e a gente sabe, por causa das altas doses de Cortex Fen que a Olivia recebeu durante a gravidez, mas eu tenho certeza, eu não tenho certeza, mas eu acho que a Eda não morreu, acho que ela tá presa naquele laboratório deles lá que mostrou até o amigo da... Simon. Esqueci o nome. O Simon, isso. Mostrou a cabeça dele. Eu acho que ela deve estar por lá. Não sei se tá só a cabeça ou se tá inteira. Mas eu espero que seja inteira, porque eu gostei muito da personagem. Então eu acho que se o Peter ver ela, ele vai voltar atrás. Sobre essa teoria, eu até antes da gente começar a gravar, falei que o Peter morria. Eu comecei a pensar sobre isso enquanto eu tava gravando. E eu comecei a refletir. Eu acho que alguém vai morrer, alguém vai. Eu tenho isso pra mim. É Fringe, é J.J. Abrams, alguém tem que morrer. Assim, uma teoricamente já morreu. Eu não tenho tanta certeza sobre a Eta tá viva. Eu já não... Não acredito tanto, mas eu acho assim, é um personagem que a gente adora, a gente ama, sabe? Mas ele, na teoria, ele é o grande vilão da história. Eu até acho que um dos roteiristas, acho que foi o próprio Wyman, né? Que falou que o Walter é o grande vilão da história. Então acho assim, que pode ser que o Walter seja o personagem que vá morrer. Entendeu? Ah, mas essa vez eu não vejo ele como um grande vilão da história, porque, querendo ou não, não é culpa dele dos observadores terem invadido. Tudo que aconteceu anteriormente, sim, é culpa dele. Mas dessa vez eu não vejo que seja a culpa dele, entendeu? Pelo contrário, ele tá se esforçando pra... Ele criou um plano junto com o Setembro pra poder salvar. Mas eu acho também, eu sou dessa opinião, que ou ele ou a Olivia vão morrer. Tá, na atual, tá mais pro Walter, porque, sei lá, a Olivia tá meio apagada. Mas será que eles não estão deixando ela meio apagada pra vocês desapegarem dela, pra morte dela não ser tão sofrida no final? Não, sei eu lá. Não acho isso. Uma coisa que você falou é... Mas... Tudo que ele fez anteriormente que levou a isso. Tudo que ele fez anteriormente mudou a linha do tempo, mudou a linha do tempo da história e resultou nesse fato, nos observadores invadindo e tomando o nosso universo e transformando ele nessa bomba atômica praticamente para nós humanos, né? Então, ele teve uma mãozinha lá, indiretamente, ele contribuiu pra isso, entendeu? Eu não acho que a Olivia vai morrer, muito pelo contrário, é a Olivia que tá... Quem tá trazendo a parte sentimental da história agora é a Olivia. Ela tá naquele papel de mãe, mesmo que a filha tenha morrido, ela que tá no papel de mãe, ela que tem, tá trazendo essa parte sentimental. Você pode ver a cena dela com o Walter, acho que foi no episódio 5, em que ele fala sobre a perda e fala várias coisas pra ela. Aquela cena foi fantástica, mas foi ela que puxou aquela cena. E eu acho que ela é que nem desde o começo da história a gente vê a Olivia sempre como a grande... Badass. A grande BDS, a grande heroína da história. E eu acho que ela vai continuar sendo. Acho que no momento que o Peter estiver totalmente em transição, pode ser prestes a se tornar um observador, quem vai estar lá, quem vai mudar tudo, vai mudar essa história, vai dar o ponto de virada para o lado bom, né? O ponto de virada final é a Olivia, entendeu? Eu acho. É ela. Eu acho que ela determina isso na história. Eu concordo com você, Carol. Eu acho que principalmente o terceiro e último episódio mostraram isso, entendeu? A Olivia que sempre se sacrifica lá pra salvar todo mundo, entendeu? Eu ainda continuo acreditando na morte dela, mesmo porque o Setembro falou que em todos os futuros possíveis ela tinha que morrer. Acredito que este é um dos futuros que ela deve morrer, entendeu? Até pode falar que ela já morreu no último episódio, mas assim, pra mim, se você morre, morte é uma coisa definitiva, entendeu? Isso. Ali ela não morreu. Ali ela chegou perto de morrer e voltou. Ela teoricamente, ela morreu. Mas ali ela não morreu em definitivo. Pra mim, a morte é uma coisa definitiva. Até acho que alguém de vocês falaram isso, então eu concordo. Eu acho que também você levantou a bola agora, realmente, pensando por esse lado, talvez seja ela que vai morrer, ou sei lá, os três. Não vejo o Fringe com um final feliz. No final todo mundo no céu junto, sei lá, dançando Only You, né? Mas enfim. É, pegando a style. Eu penso numa outra coisa. Ele fala em todos os futuros... Todos os futuros, já olhei todos os futuros possíveis, todos os futuros tem que morrer. Tá, pá, beleza. Presta atenção, ela morreu primeiro, ela morreu depois de novo, e nesse atual ela já morreu. Conseguiram fazer com que ela sobrevivesse. Esse não é uma nova história, uma nova linha do tempo. Não é, eles não estão em outro... Eles não modificaram igual antes. Então ela já morreu. Ah, mas ela sobreviveu. Mas teoricamente ela morreu. Eu sei que eu sou muito fã da personagem. Eu não quero, no fundo, que ela morra. Então eu mantenho o lado positivo. Tipo, ela não vai morrer, entendeu? Mas assim, eu vejo pelo menos assim. É uma forma que eu vejo. Eu não acredito tanto na morte dela. Mas também não vou dizer que eu tenho certeza absoluta de que ela não vai morrer, entendeu? Pode ser que ela morra, sim. Ela é a grande heroína da história. Pode ser que no final ela se sacrifique. Ela vai lá sacrificar todos e vá morrer. Mas assim, eu só espero que... Mesmo que ela morra, eu só espero que ela seja sempre lembrada, porque ela é a grande heroína da história. Vai ser ela que vai... Eu acredito muito firme nisso, que é ela que vai determinar como vai encerrar tudo isso. Inclusive, essa questão do Walter também tá... Sua personalidade anterior estava voltando, né? É. Não, mas tem essa questão... Assim, eu realmente acredito, como o Felipe falou, que a morte é morte definitiva mesmo. Então, para aquela... morte pra mim não foi válida. Aliás, se eu pudesse, eu apagava aqueles dois últimos episódios da quarta temporada da história da série, entendeu? E pulava já pra quinta temporada, porque foram, enfim, né, horríveis. Ah, eu gostei. E acredito que, tipo assim, você vê que a Olivia é a única personagem que se mantém na série, entendeu? O Peter, ele tá se transformando em um observador. Eu acho que a transformação não vai ser completada. Eu acho que ele vai sobreviver ainda. Eu acho que dá tempo de tirar aquele dispositivo da nuca dele enquanto essa transformação não está completa, né? Por assim dizer. Eu acho que pelo fato dela ser a única personagem que está inteira, que chegou até esse momento da quinta temporada inteira, né? Porque o Walter também já está se transformando em outra pessoa e tudo mais. Eu acho que ela é que vai salvar a todos, entendeu? Eu realmente não quero que ela morra. Eu gosto da personagem, entendeu? Embora isso vai ser um grande furo na série, a Fringe já teve outros furos, então é aceitável mais esse, entendeu? Mas eu acredito que no final, se alguém for sacrificado, vai ser ela. Não, assim, nem você falou, Fringe teve outros furos. Acho que seria o único furo que o público não ia importar, né? Isso, mas isso. Eu realmente, eu acredito firmemente nisso de que realmente é o que vem, é que a série trouxe em todas as temporadas. Ela é a mais forte. Ela é a grande heroína da história. Então, eu ainda acredito que no final vai ser ela. O Felipe falou, tá minha pegadinha, mas eu ainda acredito que vai ser ela. Ah, sei lá, eu acho, não sei, eu não sei o que achar porque é Fringe, né? Mas é foda, eu não quero que ela morra, mas às vezes, do mesmo jeito, eu também meio que concordo com o Marco, mas eu acho sinceramente que ela vai morrer, ou como eu disse, os três, porque eu não vejo o Fringe terminando de uma forma feliz como foi o final da quarta temporada do bebê. Se fosse aquele final definitivo, eu acharia uma merda. Eu também. Entendeu? Porque seria mesmo tipo, uma porcaria, porque tudo que eles passaram, tudo que aconteceu, e acabar com eles tendo um bebê e vivendo felizes para sempre, isso aí é muito... Gente, a série já tinha sido renovada, eu tenho pra mim que a série já tinha sido renovada pra 3 episódios já há um bom tempo. Por isso que eles não deixaram. Pois é, porque... eu também acredito nisso. Porque tem até... eu não tenho certeza se a data mudou, mas... apareceu uma data, não foi na parte em que eles... Foi. Não, eu também acho que já tinha sido renovada, mas o que eu tô falando é que se aquele fosse o final, eu acharia uma merda. Eu não vejo o Fringe terminando de um final feliz. Pra mim, se terminar, eu posso queimar minha língua, entendeu? Mas eu acho que eu não vou gostar. Eu vou ficar bem decepcionado com o final da série. Como o Fringe até agora não me decepcionou. Eu não tive nenhuma decepção muito grande com o Fringe, entendeu? Mas se o final foi esse, eu vou ter. Enfim, tem muita gente também falando que o Peter é o primeiro observador. Eu não acredito nisso. Também não. Não, porque a tecnologia já veio, entendeu? O primeiro observador foi o cara que criou a tecnologia, que eu tenho teoria que seja o Walter. Talvez esse dispositivo aí que eles estão criando, talvez... que eles têm esse plano que o Walter tem para destruir os observadores, talvez tenha a criação de um dispositivo que cria os observadores no meio, e não sei, a teoria. E eu acho que a tecnologia já veio, então teoricamente o primeiro observador é o cara que criou a tecnologia e usou a tecnologia pela primeira vez, entendeu? Ali ele já estava cercado de observadores. Exatamente. Eu não vejo como ele como o primeiro observador. Isso é como você mesmo falou, né, Felipe? Os primeiros observadores são o January, February, September, August. Esses são os 12 primeiros, entendeu? Eu acho que o primeiro é o January, tipo, ele começou tudo. Uh-huh. Janeiro vem primeiro. E assim, uma teoria que se formou nesse episódio 6, né? Fez é que eu acho que tá bem fechadinha, então o menino de Inner Child, vocês lembram? Uhum. Que ele... Sim, é o September. É o pirralho lá, é. Ele, eu acho que talvez ele seja o September, só que sem a tecnologia ainda, entendeu? Até, por isso que eles precisam dele, eles precisam criar o September, teoricamente, e pra ele combater os observadores, sei lá, alguma coisa assim. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Eles colocam a tecnologia dentro dele, talvez seja só ele receptivo a isso, não sei, alguma coisa assim. Eles terem deixado o menino naquele universo de bolso, terem deixado ele naquele quarto, eu tinha pra mim que isso foi uma forma deles depois buscarem esse garoto e criarem esse garoto pra que esse garoto fosse quem ajudaria o Alto a bolar o plano pra derrotar os observadores. E assim, a forma como ele saiu ou não, então, é uma coisa que eu acho que ainda vai ser explicada. Talvez o próprio garoto tenha saído sozinho. Ou alguém que, sei lá, o Donald tenha ido buscar, mas eu ainda não acredito que o Donald tenha ido buscar o garoto. É, eu quero saber quem é esse Donald. Também quero. A questão é, será que ele foi pego pelos observadores, não foi? Foi. A questão, ele tá vivo? Quem sabe, né? Porque, aliás, a gente nem sabe quem é ele. Não vejo ligação com ele, com nenhum personagem antigo da série. Só se ele é algum personagem antigo da série, a gente não sabe ainda. Por esse motivo, não mostraram o rosto, entendeu? Mas que personagem poderia ser? O cara da... O Lincoln. Do boliche? O Lincoln. O Lincoln. É. Mas o Lincoln, ele tá... Tava no outro universo, mas vai que eles abriram a ponte novamente. Vocês falaram em Lincoln e eu não sei se vocês viram a foto do centésimo episódio. Ele tava na festa do centésimo. Ele tava na festa. A questão é, tudo bem ele tá na festa, Mas assim, ele apareceu na foto oficial com todo o elenco e tal. Eu não sei pra mim que ele possa voltar de alguma forma. Não, dá pra ele voltar porque é só eles abrirem o universo de volta. Ou que nem o Marco disse, esse Donald pode ser o Link. Mas, mas essa minha teoria é uma teoria meio solta, assim, sabe? É meio solta. Eu acho que, esse Donald tá mais pra aquele cara do boliche. Samwise. É, pode ser ele, pode ser qualquer personagem que tenha desde a primeira temporada, entendeu? Porque o Fringe tem essa mania de ligar muito a primeira temporada com essas temporadas posteriores. Tanto é que teve muito episódio com menções, até com Fringe Events da primeira temporada, entendeu? Eu achei uma coisa linda, viu? Para mostrarem aqueles eventos novamente. Foi muito legal. Muito foda. Acho que foi uma forma de homenagear, né, o próprio telespectador. Tipo, vamos colocar coisas que eles viram antes aqui, uma forma de dar adeus, uma forma de tudo isso. E, assim, eu adorei. Tem uma questão, pode ser também alguém que a gente esqueceu. Sim, a gente simplesmente não lembra, porque falou com uma pessoa, assim... O Charles? Eu não sei. Acho que ele não tem. Conta ele, eu já não. Mesma coisa, ele poderia. Só se fosse o alternativo, né? É, porque esse já morreu, verdade. Ah, sei lá, não sei. Outra coisa que também que tá me deixando curioso, tipo, só acho que só fui. Só não vi ninguém comentando, acho que só fui eu que reparei nisso. Quando eles entraram lá naquele galpão do William Bell pra pegar os dois cilindros e eles abriram um cofre e acharam a foto da Nina. Tinha uma pasta em cima. Tipo, ninguém ficou curioso pra saber o que tinha naquela pasta pra estar guardada naquele cofre? Eu fiquei curiosa pra saber o que tinha. Só que eu fiquei me perguntando se o Walter pegou a pasta. É, então, eu não vi eles pegando, eu não vi eles citando a pasta. Eu só vi a pasta ali e eu falei, eles mostraram por acaso. Eu vi na hora, assim, até pensei, o que será que tem ali? Mas depois eu não me importei tanto. Não pode ser um daqueles planos qualquer que ele tinha e tudo mais, entendeu? Porque tá pra estar guardado no cofre, como o próprio Walter disse, é muito importante pra ele. É, ele grava, isso é verdade. Guarda tudo, então, não sei, eu pensando o que tinha naquela merda daquela pasta. Porque eu acho que ficou realmente, deixaram ali pode ser um easter egg, sabe? Ninguém reparou, ninguém... Reparou até pra ter parado, mas tipo, ninguém comentou, fez que nem o Marco, entendeu? Viu e deixou de lado, mas sei lá, com Fringe é meio difícil você fazer isso, porque você vê o negócio. É, o problema aí do volta. De Fringe é que alguém sempre repara alguma coisa. Exato. Uhum. Entendeu? Então não tem jeito. Se você não viu, eventualmente você vai ver, porque alguém vai falar. Alguém vai trazer aquilo à tona, entendeu? Então, aí essa pessoa vai trazer dúvida. E você vai lá correndo, né, procurar. Sim, mas pra mim a temporada tá bacana até agora. Tem muita gente que tem reclamado, né? É, tem muita gente reclamando. Tá meio lento e tudo mais. Mas agora a questão é, a gente tá numa última temporada com uma história completamente nova que a gente viu um episódio apenas lá na quarta temporada e tudo mais. E o que eu mais gostei dessa temporada é justamente que ela tá construindo a série aos poucos, entendeu? Construindo a história aos poucos e não correndo, né? Uhum. Com aquela coisa, aquela ação de uma vez e tudo mais, entendeu? Eu achei isso muito fantástico nessa última temporada, assim. Eu creio que as coisas vão começar a esquentar mais a partir de agora. A gente viu o promo do próximo episódio, né? E tudo mais. E segundo as entrevistas dos roteiristas, né? Agora vamos ter o último arco, né? Então a gente fecha esse nesse próximo episódio, o episódio 8. Tem um episódio 9 que vai ser um episódio fora da fórmula, né? Nosso episódio 19 dessa temporada. E pra gente começar o arco final que deve fechar toda a história. Uhum. Então assim, ao contrário dos fãs que estão, né, crucificando a série, dizendo que ela perdeu a essência e tudo mais, e que tá lenta, flopada, como alguns dizem e tudo mais... Eu tô gostando muito dessa temporada. Pra mim, tá sendo a melhor temporada de Fringe até agora. Também tô adorando a temporada. Eu acho que foi isso que você citou agora, da questão deles estarem indo com calma. É algo muito importante, porque normalmente, quando uma série é cancelada e tem, como Fringe, praticamente a metade do episódio de uma temporada completa, o pessoal corre, os roteiristas, sei lá, entram em desespero, começam a correr com a trama e acaba ficando uma coisa muito chata, uma coisa ruim, uma coisa banal, assim, que ninguém vai gostar. E eles não, eles estão fazendo isso bem, eles estão indo com calma, não estão correndo, não estão fazendo a gente parar e pensar, nossa, mas peraí, eles deixaram isso passar, por que deixaram isso passar? Não, eles estão trazendo os episódios de uma forma muito boa. Parabéns, a Wyman, a gente confiava Acho que o Pinker, é Pinkerpie, então, gente. Depois que ele saiu e muita gente não confiava tanto no Wyman. E eu acho que ele vem tá fazendo um trabalho fantástico. E eles estão trabalhando bem nesse quesito na série. Então eles, agora nós, como o Marco disse, nós entraremos no arco final. E vamos ver o que vai acontecer por aí. Então, eu acho que assim, eles não estão correndo com a temporada, porque assim, eles já tinham a temporada planejada. Eu acho que eles já tinham esse final meio que planejado. Mesmo que a série durasse 6-7 temporadas, o final seria esse que a gente tá vendo, entendeu? Então já tá meio planejado. Algumas coisas diferentes, porque eles teriam mais tempo e tal. Mas você vê que eles não estão correndo porque eles planejaram os 3 episódios de antemão. Entendeu? Uhum. Então, tem gente que tá achando que tinha que correr porque são só 3 episódios. Eu não vejo que tem que correr. Se eles conseguirem contar tudo em 3 episódios, e eu acho que eles vão contar porque dá pra contar, eu não vejo por que eles têm que correr com a temporada. Todo mundo gosta, não todo mundo, mas a maioria gosta de uma temporada mais corrida. Mas quem assiste Fringe sabe que o começo de Fringe é sempre mais lento. Sempre mais lento. A coisa começa a pregar da metade da temporada pra frente. Foi o que aconteceu na temporada passada, foi o que aconteceu na terceira, na segunda, até na primeira, que fica os primeiros episódios não eram muito criticados e depois começou a evoluir bastante. Então, eu não vejo por que eles que têm que correr se eles estão seguindo o modo Fringe de contar uma história, que é você começa lentamente, apresentando toda a trama e depois a coisa explode de um jeito e o final da temporada é frenético e vai estar todo mundo no final falando que foi foda, que não sei o que Fringe é foda, como sempre falaram. É, eu só acho que tipo, a terceira temporada ela não começou lenta não, acho que a terceira temporada ela foi muito agitada do início ao fim. É isso, é verdade, foi agitada do início ao fim. A terceira temporada foi fenomenal, né gente? É, a terceira temporada é completamente insana, assim... Com certeza vai terminar, pra mim, depois do que essa quinta temporada tá sendo, é a melhor temporada da série. Mas agora, uma coisa que sempre aconteceu com os fãs de Fringe. Eles sempre reclamam do jeito que a história tá sendo contada. Na primeira temporada, né, começou e tudo mais, todo mundo adorou o final e continuou vendo a série. A segunda temporada começou muito com o episódio de caso da semana. Uhum. E isso muita gente reclamou. Eu mesmo quase desisti da série, entendeu? Só acho que depois que a temporada já tinha acabado, eu peguei e fiz uma maratona. Veio com uma história fantástica na segunda metade da temporada e não deu pra desistir. A terceira temporada todo mundo reclamava daquela questão de mostrar o lado B. E que eles não gostavam daquele personagem, não gostavam daquele fato de ter os personagens... O lado A bonzinho e o lado B malvado, que a história seria um clichê e tudo mais, que acabou que a gente viu que não foi bem assim, né? E todo mundo chorou no final da quarta temporada com a despedida deles. Pois exatamente. Eu não sei. Aí na quarta até todo hoje. Mundo reclamou também, né? Isso, na quarta temporada reclamou porque o Peter não aparecia e tudo mais. Os fãs de Fringe sempre são assim. Então você tem que ignorar. Aposto que no final dessa temporada também vai estar assim. Só se fizer uma merda muito grande nesse final. O que eu não acredito que vão fazer, né? Mas, enfim. Eu tenho pra mim que todo mundo vai chorar pra caramba no final, entendeu? Da série. Vai estar todo mundo aí falando, nossa, foi, bababá, chorando. Porque eu acho que eles vão... Essa quinta temporada, assim, ela tem uma coisa que todas as temporadas tiveram mais uma forma mais leve. Eu acho essa temporada muito forte no quesito sentimento. Entendeu? Ah, isso é verdade, com certeza. E essa temporada traz isso com uma força muito grande, principalmente quando a Etta morreu, né? Eu acho que ali foi o ponto de... Eles... Foi um impacto, assim, muito grande pra todo mundo, porque ninguém esperava a morte dela, pelo menos eu. Eu não esperava a morte dela, eu achava... Eu esperava porque alguma filha de uma boa mãe não. Deu um spoiler contando que a Etta morria, a desgraçada postou no Twitter. Eu espero que você esteja ouvindo, eu fiquei muito puto contigo. Eu também vi um spoiler, mas assim, eu tô falando, em quesito que o pessoal começou a assistir, eu acho que ninguém esperava morte. Foi inesperado mesmo, assim. E, okay. E a Etta é um exemplo claro dessa reclamação dos fãs. No segundo episódio, todo mundo tava chamando ela de uma vadia, que não tem ética, que não sei o quê. E no quarto temporada, no quarto episódio, todo mundo falando que ela tem que estar viva, que não sei o quê, e chorando e lamentando pela morte da personagem. Poxa, os fãs de Fringe são assim, não tem jeito. São bipolares. São. Mas assim, então eu acho que essa temporada tá nesse quesito sentimento aí, tá muito forte. E eu acho que justamente por essa razão o final vai ser algo que vai botar a gente pra derramar lágrimas, sabe? Com certeza. Então, beleza. Bom, então acho que encerramos de falar das séries veteranas por aqui. Encerramos com a, pra mim, pelo menos, a melhor série do dessa fall, a melhor série que vem desse período de desse século, né, 21, assim, na nossa década atual. Então eu acho que ela tem sido assim, melhor, bem construída em todos os quesitos, estão fechando tudo. Tem furos, tem, mas bem poucos. Então, enfim, vamos encerrar aqui e vamos passar para as séries estreantes. Então agora, viciados em série, nós vamos falar de duas séries estreantes que está sendo muito comentada pelas redes sociais. E para começar, o Marco e o Felipe vão falar de Arrow, já que eu não assisto a série. Então, Felipe, o que você está achando da série? O que você está achando da premissa da série? A forma como a série está sendo colocada em tela? Beleza. Então, eu tô gostando. Aliás, eu só tô assistindo série que ultimamente que eu tô gostando, porque eu não tô tendo tempo pra assistir série que eu não gosto. E, enfim, eu não sou fã de quadrinho, então eu nunca parei pra ler o Arqueiro Verde, nem nada da DC, muito menos da Marvel. Só assisto os filmes, eu sou daquele tipo que assistiu Liga da Justiça em desenho no SBT. Enfim, é o que eu sei da série. Eu nem conhecia esse Arqueiro Verde, pra falar a verdade. Eu me interessei pela série quando eu vi a premissa da série, pareceu legal. E como tá faltando série de super-herói legal, se bem que ele não é, não posso dizer que ele é um super-herói. Ele é um cara fodão, tipo Batman, que voltou pra limpar a cidade. Eu tô gostando da série, a premissa é muito boa, eu gosto do mistério que eles estão deixando em volta da ilha. Eles não é nem mistério, porque eles estão revelando bem aos poucos. Pensei que eles iam arrastar mais o mistério de como ele, o treinamento e tal. Tô gostando de como ele foi treinado, como mostra ele sofrendo na ilha, mostra o que ele sofreu até chegar até lá. Tinha uns furos de roteiro, por exemplo, como é que ele conseguiu os nomes. Nos últimos episódios aí mostrou que os nomes já estavam gravados no caderno, só que de uma tinta invisível, que era só você colocar no calor, que apareciam os nomes. Entendeu? Eu também tava com essa dúvida, tava achando estranho. Se o pai dele morreu, como é que ele deu os nomes? O pai dele deu os nomes pra eles, entendeu? Mas já tava escrito, e ele não pegou o caderno por acaso, então o pai dele já esperava isso. Achei legal também o relacionamento dele com o pessoal, família, os amigos. Dá pra ver que é crível, porque assim, você passa 7 anos, 5 anos, sei lá, numa ilha, você não vai voltar normal abraçando todo mundo e feliz como se você não tivesse passado por tudo que passou, entendeu? Então, eu acho legal que eles deixam isso bem claro, que ele não é mais o mesmo. E ele tenta ser, mas não é. Ele tenta mostrar pra família que ele é, mas não é. Até que, enfim, eu acho legal a forma que os roteiristas estão conduzindo. Pra quem é fã da série, da série de quadrinhos do Arqueiro Verde e tal, parece que tem umas coisas a mais, porque tem uns easter eggs. Tem, por exemplo, eu li umas reviews, falaram que tem a hamburgueria que eles vão, tem uma lanchonete lá que é muito citada nos quadrinhos, esse tipo de coisa. Entendeu? A atuação dos atores que fazem a série também está muito boa. Eu gosto bastante dos personagens, torço pelo relacionamento entre a advogada, que eu esqueci o nome dela, e o arqueiro. Mas também acho legal o fato de o melhor amigo dele estar envolvido e tal. Tem uma série romântica, mas eu gosto também porque eles não focam muito nisso. Eles focam mais no desenvolvimento do Oliver, no relacionamento dele com até o segurança. Esqueci o nome também. Tô mal de memória, então eu esqueci o nome do segurança também. É a idade. Acontece. Enfim, eu num todo eu tô gostando da série. É a única que eu assisti, que eu peguei pra assistir nessa estreia por conta disso. Porque eu me interessei. Eu me interessei por Revolution, me interessei por Go On. Eu até tentei assistir Revolution, assistir o primeiro episódio, mas não consegui. Que a gente vai falar depois, mas Arrow foi a única série que eu assisti o primeiro episódio e continuei assistindo, então tô acompanhando até agora. Então é porque eu gostei bastante mesmo. Sim. E você, Marco? Bem, eu também gostei da série, assim, no geral, apesar daqueles vícios que a CW tem, né? Esse triângulo amoroso, as festas em todos os episódios. É, mostrar o cara fortão todo episódio. É, todo episódio ele tem que estar sem camisa, né? Eu acho que eles ganham uma planilha dizendo, vai ter que eles ter apelam, isso, né? isso. É que as minas piram. São isso. As minas e tem os caras. É, tem uns caras também, né? Que pira, é verdade. Enfim, mas assim, a série como substituta de Smallville, digamos assim, né? Tá indo bem, eu gostei, porque tem um tom mais realista também, né? Se bem que isso não me incomoda muito se a série tem é muito fantasiosa ou muito realista. Tô gostando da série, como a história tá sendo conduzida também. E eu só temo, novamente, que vai durar muito e que a série termine sem um final apropriado, né? Porque a audiência tá muito boa. E pelos vícios mesmo que a série está mostrando, logo nesse início, pode ser que as histórias perdam um fôlego até determinado momento. E isso me preocupa um pouco. Mas é tá até interessante, porque os vilões, né, não estão muito bem definidos, eles estão sendo introduzidos aos poucos e tudo mais. Então eu gostei disso. Eu tô gostando da série no geral, apesar de que até agora a gente só teve casinhos da semana mesmo, né? Sim. Mas eu achei bacana, assim, pra uma série da CW, tá sendo uma das melhores estreias da temporada, sem dúvida alguma. Até você falou do que não tá sendo, que ela tá sendo mais realista, até os roteiristas falaram, não vai ter super-herói. Ou seja, você não espere ver, porque o Arqueiro Verde participa da, acho que é da Liga da Justiça. Então, isso. Você não vai ver Superman. Você não vai ter volta de... Não vai ter Batman, não vai ter nada disso. Vai ser... Mas o Batman não é um super-herói. Então, mas é fantasioso, entendeu? Não vai, eles falaram que não vai ter ligação. O Arqueiro Verde não vai ter ligação... Esse Arqueiro Verde não vai ter ligação com a Liga da Justiça. Mas foi o que você falou, Marco. Se tiver muitas temporadas, o que eu acho que vai ter, porque a série tá bombando... Eu acho que é capaz, eles não vão ficar sem o que escrever e falar, vou jogar ele agora na Liga da Justiça. Aí vai aparecer Super-Homem, Mulher Maravilha, e essas porcaria toda aí, aí já viu, né? Aí vai virar engraçado. Tem uma série da Mulher Maravilha vindo aí, né? É. Mais uma, pela própria CW, pode ser que eles... Crossover? Juntem as séries em um determinado ponto. Mas pode mostrar, sim, os outros heróis. Eu só acho que não vai mostrar, por exemplo, o Super-Homem voando por aí, ou usando as visões de raio-x. Pelo menos uma menção. Por exemplo, o jornalista Clark Kent apareceu e tudo mais. Entendeu? Pode ser. Aí eu até gostaria, mas... Sei lá, porque eu acho que a CW não tem peso pra colocar super-heróis assim de uma forma satisfatória. Entendeu? É. Então eu acho que, tipo assim, não vai mostrar mesmo os heróis, não, mas... Pelo menos menções a eles, eu acho que vai acontecer, sim. Uhum. Eu duvido que vai deixar a série fora desse universo e tudo mais. Porque, na verdade, o super-herói faz parte daquele universo, entendeu? Sim. Eles não podem simplesmente dizer que ele não faz mais parte. Uhum. Entendeu? É igual o Batman agora, nos filmes, né? O Nolan, Eles falaram, não vamos colocar os heróis, ele não serve pra Liga da Justiça e tudo mais, né? Mas eu acho isso equivocado. Eu acho que isso é um erro, simplesmente tirar o herói do universo que é dele, entendeu? Uma coisa é você desconstruir uma história, outra coisa é você simplesmente não mostrar pessoas que fazem parte daquela história, nem que seja de uma forma como foi você, Marco, falou, não foi o jornalista Clark Kent. É. Mas acho que eles, até você citou o exemplo do Batman, até agora tá surgindo comentários e tal, porque assim, o Batman eles vão incluir na Liga da Justiça, esse Batman eles vão incluir na Liga da Justiça o filme que vai vir. Eles vão colocar aqui o Robin e o Blake lá, que como o Bruce Wayne, só que não, ele vai ser o Robin Blake lá, o Blake. Enfim, talvez eles façam isso, talvez eles coloquem, citem Clark Kent, Bruce Wayne, essas porcaria, citem Gotham, citem tudo isso. Se for assim, eu acho legal. Eu também concordo com vocês que não é legal você tirar um personagem que pertence àquele universo pra fazer uma história só dele e foda-se. Entendeu? Não acho isso legal. Só não quero que eles fantasiem demais. Eu acho que a proposta da série é ser uma série incrível. Que você acredite nela. Se você colocar um Superman voando por aí, dando soco todo mundo, com o Mira Laser e o Scamba 4, eu acho que vai meio desconstruir a série. Ou então eles desconstroem o personagem ou a série. Como eles estão criando, talvez eles estejam criando um novo Arqueiro Verde, talvez eles também não citem. Não sei. Depende da cabeça de cada roteirista, né? É. Vamos aguardar então, aí a gente descobre. Uhum. A série tá muito no início pra gente especular demais. É verdade. Mas é... É CW, gente, nunca especule demais. É. Então encerramos a Arrow por aqui. Por fim, para encerrar esse Viciado em Sidecast, vamos falar de Revolution, que é uma série que tem o nome do J.J. Abrams na equipe técnica, né, como produtor executivo. Vou deixar os dois advogados de ataque atacarem a série para depois eu fazer a defesa. Então, Marco, pode falar. Ah, tá bom, o JJ só assinou mesmo a série, viu? Porque não tem nada dele na série. Os personagens não são cativantes, a história parecia interessante, mas não mostrou o potencial de verdade. E não acontece nada nos episódios. Simplesmente o rapaz lá é sequestrado, eles vão atrás dele, mas se limita só a isso. Não acontece nada de interessante, assim. Não aconteceu nada que empreendeu na série, entendeu? Todos os episódios pareciam o mesmo, eu simplesmente larguei a série, entendeu? Ela não conseguiu prender minha atenção nesses 5 primeiros episódios que eu vi, né? Uhum. Eu até tentei dar uma chance, pensei, ah, vou ver se eu chego até o episódio 11, 12, mas não deu. Realmente achei que mais uma decepção. Do JJ. Mais uma promessa. Mas, gente, ele não é roteirista, então... Pois é, não, é como eu disse, ele só assina mesmo. É produtor executivo, ele faz a produção da série, então... Eu acho que ele só teve a ideia e falou assim, não, essa ideia é interessante, desenvolvam. Mesmo porque ele tá envolvido em milhões de projetos. E tá cagando tudo. Mas, Uhum. Entendeu? Se não fosse o Ayman lá em Fringe, ó, a Fringe tava acabada também. Pois é, porque você vê que Fringe, por exemplo, foi meio solto em alguns episódios da primeira temporada, assim. Exato. No final que ele começou a construir uma coisa muito mais coesa, muito mais interessante. Muita gente só foi fisgada por Fringe no último episódio da temporada. Entendeu? Mas é o que eu sempre falo do JJ. O problema dele é esse excesso de criatividade. Ele tem várias ideias e começa a fazer, só que ele não dá conta de tudo e vai deixando de lado. Não, ele começa a fazer e fala, ó, tem uma ideia melhor, aí ele deixa aquela lá, deixa na mão de qualquer um e vai fazer outra. É o que. No cinema ele vai muito bem. É, gostei do Super 8 que ele fez, gostei do. Até do primeiro do Star Trek que ele fez, que ele participou. Cloverfield foi legal. O cinema ele tá indo bem. Agora o problema nas séries, tipo, é um Alcatraz da vida. Ele não participou de Alcatraz, foi? Ele criou não, a série. Ele criou a série. É, então. Eu tinha. Até o Marco comentou. Eu tive a mesma sensação com o Revolution. Eu não consegui assistir. Eu assisti o primeiro episódio, odiei a protagonista, pra mim, protagonista de merda, não gostei. Então, não faz nada, e aquela menina não tem expressão, velho. É, enfim, é uma... Como é que é o nome da menina? Da Kristen Stewart. Charlie. Não, ela é uma Kristen Stewart da vida. Ah, que tá. não tem... É uma face só. E não gostei da... A premissa é boa, como todas as séries que o JJ pega, a premissa é muito boa. A premissa de Alcatraz era muito boa e deu no que deu. O primeiro episódio de Revolution eu fiquei com a sensação Alcatraz, entendeu? Alcatraz eu ainda levei até o último episódio que teve. O Revolution eu não consegui. Eu assisti o primeiro episódio e foi o que eu disse. Eu não tô com tempo pra insistir em séries que eu não tive aquele feeling que vai dar certo ou que eu gostei. Então, eu só assisti o primeiro episódio de Revolution e eu critico em cima disso. Eu não gostei dos protagonistas, da protagonista, não gostei dos personagens. A história é boa, mas da forma que tá sendo conduzida eu também não gostei. Enfim, pra mim achei que tu... Mimimi, não gostou. É isso aí. Pois é. Mas assim, até o episódio 5, a situação não mudou, entendeu? A protagonista continuava um saco, a história não andava pra frente. Então assim, 5 episódios numa temporada é muita coisa pra não ter um desenvolvimento mínimo na série, entendeu? Não ter alguma coisa que fala assim, nossa, isso é interessante. Isso me motiva a continuar vendo a série. Não teve isso. Nem a própria história... E tem um lance dos pingentes lá. Não desenvolveu aquilo, entendeu? Não, aquilo não fisgou o público. Então, como é que continua uma série assim? Eu realmente... Olha, a audiência tá boa, né? A audiência tá ótima. É, claro. Aí vai ser renovada, vai ficar enchendo o saco, vai virar também um outro... como é que é o nome da série porcaria que foi renovada? Falling Skies. Olha, eu gostei, entendeu? Eu não... Realmente, em relação a Charlie, a protagonista da série, ela não é uma personagem cativante. Mas eu gosto muito do Miles. Eu acho ele um personagem, um bom personagem. Ele é cativante. Ele traz toda aquela. Eu, assim, entre ele e a Charlie, eu fico com ele. E não sei, gente. Eu tenho pra mim que a Elizabeth Mitchell naquela série, fazendo aquele papelzinho que ela tá fazendo, parece pouco. Mas eu ainda Não, um acho desperdício que. de talento, né, Carol? Vamos concordar. Um Mas eu desperdício ainda de talento. acho que em algum ponto, em algum momento, ela vai. Vai, sabe, dar o ponto de virada, eu não sei, ela vai fazer alguma coisa que vai mostrar que a personagem. Porque você nota que a personagem dela, a Rachel, é uma personagem boa. Ela tem uma personalidade forte, fortíssima. Só que ela tá aprisionada, tem aquela questão de ela botar os filhos acima de tudo. Isso ficou bem claro no episódio 7, que a gente vê o motivo dela ter aceitado aquela. Porque, na verdade, quem criou o tal dispositivo que desliga a energia foi o marido dela. Foi o Ben. Foi o Ben e um grupo de cientistas. Inclusive, aquela outra moça que tem um dos pingentes também estava no meio. Então, você vê que eles criaram o dispositivo para desligar e também criaram os pingentes para religar. Então, assim, a história andou um pouquinho mais, tá, Marco? Se você quiser, por um acaso, ver os 6 e o 7, no 7 a história andou bem mais. Eu terminei de ver o 7 quase agora, eu ainda tô atrasada porque já tá no décimo. Mas, assim, a história andou um pouco, não sei, 8, 9, 10, mas no sétimo, pelo menos, eu vi uma coisa que. Um roteiro que dá para ser trabalhado em cima. Porque apareceu, inclusive, o secretário do departamento. Acho que é secretário. Peraí. Tenho quase certeza, secretário do departamento de defesa, ele estava envolvido naquela história toda. E eu ainda acho, ainda acredito que ela ainda vá dar uma partida naquela série, porque ela é uma atriz super talentosa. Se derem um papel, uma personagem boa para ela, ela vai fazer uma coisa muito legal. E além do mais, a Rachel, o próprio personagem, eu gosto da personagem, eu acho que é uma personagem forte. Só não está sendo trabalhado esse. Totalmente esse lado forte dela por ela estar aprisionada, mas você nota mesmo estando aprisionada que ela tem essa personalidade. Então eu assim, eu gosto da série. Pra ser sincero, eu gosto da história. Eu gosto da forma como eles trouxeram a história, eu gosto da premissa. Eu tô gostando dos episódios, não vou dizer pra vocês que eu tô amando, não é a mesma coisa que eu senti quando vi a Fringe, mas é uma série que eu fico curiosa para saber o que vai acontecer no episódio seguinte. Assim, a série ainda pode me ganhar. Pode ser que, sei lá, até o. Depois do décimo, voltando do Hiatus, né, que provavelmente vai entrar agora, ela volte com força, porque tem série que é assim. Começa. Ela é da NBC, não é? Uma coisa da NBC é que É, acho que normalmente. é NBC mesmo. Uma coisa que eu sempre falo da NBC é que normalmente a NBC começa mal, não começa muito bem. E depois ela ganha uma força. Então pode ser que com Revolution aconteça a mesma coisa. 30 Rock. É uma série que não começa ó e depois se tornou ó. Tudo bem, é comédia, existe uma diferença. Mas assim, eu ainda acredito na série, ainda acredito que ela possa. Que ela tem uma história boa, ela tem uma história fantástica. É só saber trabalhar. Então pode ser que depois do Hiatus eles levem um esporro dos produtores, não sei. E aí eles voltem com força. Eu gosto de acreditar, eu ainda tenho fé na série, porque eu gosto bastante, eu gosto do fato da Elizabeth Mitchell estar na série. E eu gosto muito do Miles. Então, assim, e o nerd, o que trabalhava no Google, eu tenho um problema com nomes. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele é um personagem que. Oi? Eu sei quem não Sabe o nome dele? é. Não, eu Então, não lembro também. ele é um personagem que evoluiu nesses episódios. Ele evoluiu. Você nota a evolução dele, até que foi mostrado o passado dele. E ele teve uma evolução. No sétimo episódio mesmo, teve um momento lá que ele. Acertou os dois caras, os dois guardas na milícia. E ele acertou mesmo assim pra pegar, pra matar, sabe? E No sexto episódio, acho que foi sexta também. Foi no sexto episódio também. Então, assim, teve uma evolução nesses personagens. Assim, só a Charlie que continua. Ela teve uma evoluçãozinha também. Mas ela ainda continua acho que é da própria atriz. A atriz não é carismática. Mas enfim, tem a Elizabeth Mitchell e eu vou continuar acompanhando. Mesmo que a série, eu acho, mesmo que a série se torne uma droga, eu vou continuar acompanhando só pra ver, nem que sejam uns 5 minutinhos, 2 minutinhos de Elizabeth Mitchell. Porque eu adoro a atriz. Eu comecei a Velocity, né, recentemente, por causa dela, porque eu tô louca pra ver a Juliet, pra conhecer a Juliet. Não só por causa dela, mas também por ser do J.J. Abrams. Eu também não assisti. Eu comecei a parar. Isso é um pecado, gente. É a melhor série dos últimos tempos. Mas eu vou ver, eu vou continuar. E uma das razões foi ela e por ser do J.J. Abrams. Mas eu confio na série. Eu gosto de acreditar que a série vai ficar boa. Não vou dizer confio 100%, mas eu tenho fé. Entendeu? Eu gosto da... Eu acho que a premissa é boa, gente. A premissa é muito boa. Só eles levarem um porro básico e saber trabalhar nisso. É, com série com premissa boa tem um monte. Mas você tem que saber então, dar continuidade a essa premissa. Então, não adianta. Pois é. Porque agora a gente não tem ficção científica, né? Uhum. Eu acho que vão apostar cada vez menos nas séries desse tipo. Porque a gente vê que uma tá sendo pior que a outra. Desde Lost eles tentam criar séries de ficção científica de impacto. Só conseguiram com Fringe, mais ou menos, né? Que tá terminando agora nessa quinta temporada. E foi muito longe com a baixa audiência, né? Uhum. E eu acho que eles vão perder a fé nesse tipo de produção, viu? Também acho. Gente, pode ser que não. Pode ser que o Wyman, ele pode vir com alguma coisa aí. A gente também não sabe o que esperar. Ele é um cara fantástico. Já tem uma série que ele tá trabalhando. Vai envolver policiais do futuro e tudo mais. É pra Fox também. Um J.J. Abrams de novo. Então, pode ser que agora venha uma ficção boa aí. E eu acredito nele. Eu acredito muito no Wyman, no potencial dele. Acho que ele é fantástico. Ele é um roteirista fantástico. Então eu não acredito que vão ser extintas, entre aspas, as ficções científicas. Ainda acho que nós temos roteiristas bons, que no Fringe mesmo nós temos esses roteiristas. Então acho que ele pode trazer uma coisa legal aí. E, enfim, seria legal se ele entrasse pra Revolution, né? Ele ia dar um jeito. Pois é, vamos aguardar então pra gente descobrir. Beleza. Então, gente, esse foi o Viciado em Sériecast. Gostaria de agradecer a presença de vocês, Felipe. Oi. É, obrigada pela sua presença, apesar de você ser chato pra caramba. Ai, ai, de nada, Carol. Foi um prazer, apesar da sua presença, mas foi um prazer gravar aqui. Tá? Espero voltar nos próximos. Sempre gosto de te falar. Não tanto quanto você fala pra caramba, mas eu gosto de falar também. E é isso. Só queria agradecer. Quem quiser me seguir no Twitter é @FELIPZ_Félix, com X no final. Aí, se você quiser me seguir, me segue lá. Eu não recomendo, mas pode seguir se quiser. E é isso. Aí vocês vão ver que é ele que começa a implicar comigo. É, isso também. E eu não tô, faz tempo que eu não escrevo pro VS, mas eu pretendo voltar, tá? Senão o chefe vai me demitir logo mais. E é isso. Eu pretendo voltar e quando eu voltar eu posto no Twitter, vocês olham lá e lê, comenta, por favor. E é isso. Até a Marco. Próxima. Tchau, Felipe. Cala a boca. chega, já ouvi você demais por hoje. Tô okay. Cansada já da sua voz. Tá bom. Marco, obrigada pela sua presença, por você ter aparecido. Eu que agradeço. Completou. Finalmente, finalmente deu pra gente gravar um novo podcast, né? Ainda bem que eu pude participar desse. Bem, meu Twitter é MarcoFreitas17. O Fábio vai colocar os botõezinhos pra vocês seguirem lá. Sigam se quiser também, né? Porque como eu disse, não é muito saudável, né? Mas enfim. Também escrevo pro Guia das Séries, que é o site que a gente tem parceria com o Viciado em Séries agora. Tem até uma promoção legalzinha, se vocês quiserem participar. E pro Viciado em Séries, eu tô escrevendo atualmente só The Good Wife. Espero que vocês estejam gostando, se não... Né? Enfim. Fazer o quê? Problema de vocês. Como vocês podem conferir, é a Carol que começa tudo. Viu? Então, Carol, agora você se despeça. Então, gente, primeiro eu queria dizer que eu senti muita falta do Fábio hoje, tá? Porque... Todos sentimos. Eu, de certa forma, costumei gravar com ele. Ele, como já falei no início, ele é o nosso host, mas como ele não estava, substituí ele. Mas sentimos muita falta dele, então, Fábio, sentimos sua falta. E gostaria de agradecer a quem ouviu até o final, a quem aguentou ouvir até o final. Obrigada. E... é isso, gente. Eu adorei estar aqui comentando sobre essas séries que eu adoro e me deixaram curiosa sobre Arrow, então eu vou ver Arrow assim que eu tiver tempo, porque tempo tá uma coisa muito complicada. E eu escrevo pro VS sobre. Eu faço reviews de Bones, Once Upon a Time, e assim que tá Lost Girl também, vou fazer de Lost Girl. Comecei a fazer de Story Rock, entretanto, por falta de comentários e visualizações, eu parei. Como o próprio Fábio já tinha dito antes, eu volto a repetir, se vocês não comentam nas reviews, se vocês não comentam, não também não visualizam, o bicho papão vai pegar ela vocês. Sai da grade. Isso também. E ela sai da grade. Então a gente comenta todas as reviews, nem que sejam, nossa, adorei o episódio. Bom, isso já, de certa forma, assim, já nos deixa mais pra cima pra escrever, né? Então, assim, então comentem, por favor. Né? Porque a gente também disponibiliza assim, parte do nosso tempo para escrever sobre o episódio e faz com todo carinho e amor para postar lá para vocês lerem. Então, e a nossa recompensa são os comentários de vocês. Então, assim, peço por favor que comentem todos os reviews do VS. Então, meu contato é @querumpassos, o Fábio vai disponibilizar aí, porque meu nome escreve um pouquinho diferente. Um pouquinho? Mais uma. Calma, Felipe. Chega. Falei, cansei da sua voz por hoje. Tá. E vocês, bom, se me seguindo também, vocês vão ver que é sempre o Felipe que começa. E, além do mais, então, gente, era isso mesmo, só tenho isso a dizer. E obrigada, de novo. Então... encerramos assim esse viciado em Sarecast. Não, não encerramos, porque nós temos ainda os comentários do Twitter e do Facebook pra ler. São poucos, então a gente... Então próximo a gente bloco... vai cortar o encerramos, tá? Tá. Então, gente, esse foi o viciado em Sarecast. E agora vamos passar para os comentários do Facebook e do Twitter, que a gente fez uma perguntinha... postou no Twitter e no Facebook que a gente ia gravar um podcast e pediu para vocês mandarem alguns comentários. Tivemos poucos, mas vamos ler todos e é isso. Então, começando os comentários que tivemos aqui no Facebook e no Twitter do Viciado em Série. Aliás, se você quiser seguir e não segue, é @viciadoemsérie. E o Facebook é Viciado em Série, facebook.com/viciadoemsérie, certo? Primeiro, foi uma pergunta, aliás, foi do @IgorV_. Ele nos perguntou se Fringe vai entrar em ato. Vai entrar em ato, Igor. Vamos ter episódios no dia 7, no dia 14, no dia 21, e depois volta só dia 11 de janeiro, com o penúltimo episódio, e depois na semana seguinte com infelizmente, séries finale de Fringe. A outra questão, outra pergunta foi do Rodolfo Lemos no Facebook. Essa pergunta vai pra Carol. Ele perguntou, Carol, se você ainda está chateada pelo spoiler de Fringe que você viu no perfil dele. Bom, né, então. Assim, se fosse um episódio de uma semana atrás, né, se fosse um tipo de Achievement, tivesse um, fosse... o segundo que eu estava atrasada. Mas assim, foi um episódio da mesma semana e deu spoiler na hora. Eu fiquei com muita raiva, sabe? Eu admito isso pra ele. Ele vai ouvir na minha voz, que eu tava com muita raiva dele. Tanto que eu não sabia que tinha sido ele que tinha dado. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei tão cega em relação... quando eu li o spoiler, que eu não vi quem tinha dado. Eu simplesmente joguei no Twitter pro filho da mãe que tinha dado spoiler da minha mãe. Mas assim, agora eu não tô com mais tanta raiva dele, porque o que ele falou foi sobre o... se não me engano, ele tinha escrito Peter, primeiro Observer. Mas assim, como na minha teoria, o Peter não é o primeiro. Eu só ainda continuo porque eu já calculei que alguma coisa aconteceria e pra resultar nesse comentário dele. Mas assim... não foi algo que poderia ter afetado tanto quanto o spoiler de uma outra pessoa que me contou que a Eda morria. Não me contou diretamente, mas postou num grupo e não botou spoiler no começo e nem deu espaço. Então eu li logo no feed de notícias. Mas assim, não, não tô mais com raiva de você, mas assim, se tiver pelo menos um resquício de raiva quando eu te ver no dia 10, porque a gente vai se ver no dia 10, eu te dou um tapa. Eu te dou um tapa, um soco, assim, pra te contar um pouquinho de raiva que eu posso estar, mas só isso, tá? Ok. A outra, não é uma, é uma pergunta, é um pedido, foi do arroba VG, Diego VG. Ele pediu pra falar que a gente fale sobre a versão americana de Misfits. Bom, eu não vejo a versão britânica, acho que quem vê aqui é o Marco. Não, peraí, ele falou versão britânica? Não, americana. Ah, então eu nem sei, nem sabia que... Até sabia que ia ter uma versão americana de Misfits, mas eu não sei, não posso falar nada. Acho que a Carol também não vê, mas o Marco não, vê, ele pode não. Falar alguma coisa. É, acontece que, na verdade, ainda nem tem uma versão confirmada, uhum. Entendeu? Foi só uma especulação que surgiu no ano passado e até agora não tem nada certo. O que tem de certo em relação à série é, na verdade, só o filme mesmo, que deve mesmo acontecer, mas sobre a versão americana da série não tem nada definido. Foi só o boato que surgiu mesmo em 2011... E depois não houve nenhuma menção a isso, se a série realmente vai acontecer mesmo. Agora, até agora a gente assume que não. Certo. Então beleza, é isso, foram só esses. Então por favor, comentem no post do podcast, se é que a gente vai ler no próximo podcast, que está por vir. A gente só falou de 3 séries veteranas e 2 séries novatas, mas no próximo falaremos de muito mais. E provavelmente vai ter mais integrantes, vai ter o Fábio, vai ter a Camila, vai ter, não sei quem vai ter, mas para esse jeito vai ter mais gente. E é isso, até a próxima. Até, gente. Beijos pra vocês, se cuidem, comentem nas reviews.